ATM Divulgações. Meu parceiro Dentinho Céu, alô Aldo, Massinho e a galera da Cast Produções. Alô 70, 70 Deus. Estúdio Evans, parceria com o boizinho. Alô meu parceiro Johnny, alô Renilson por aí. Cheguei no bar, 3 da manhã, sem me importar, comecei a beber. Não vou chorar, não vou sofrer, vou tentar te esquecer. Então, ela tem vou suportar, vou resistir, não vou ligar, muito menos pedir pra ela voltar, não ter perdão, te amei, foi em vão. Na terceira dose eu não aguentei, a saudade veio, eu desabei. Chorei na mesa vermelha com a propaganda de cerveja, sentado em uma cadeira. 5 da manhã, uma pichana e nós tomando pinga. Só eu e a tia da faxina. Limpa, limpa, limpa, limpa a desgraça na minha vida. Limpa, limpa, limpa, limpa, ensina a tia da faxina. Alô, meu parceiro Estrela CDs, ETN Gravações, Batata CDs, galera do Top Paredões. Arte M Divulgações. Cheguei no bar, 3 da manhã, sem me importar, comecei a beber. Não vou chorar, não vou sofrer, vou tentar te exercer. Então, ela tem o coração. Vou suportar, vou existir, não vou ligar, muito menos pedir pra ela voltar, não ter perdão, te amei, foi bom. Então, a terceira dose eu não aguentei, a saudade veio de saber. Chorei na mesa vermelha com a propaganda de cerveja, sentado em uma cadeira. 5 da manhã, uma brincando e nós tomando pinga. Só eu e a tia da faxina. Limpa, limpa, limpa, limpa a desgraçada na minha vida. Limpa, limpa, limpa, limpa, me ensina a tia da faxina. Para meu parceiro Maelson, rei dos gifs, tamo junto, meu filho. Galera da Liga Story, puxa.